vida é mesmo assim. Às vezes sonhos pra sonhar, oh, lágrimas no olhar. Você precisa acreditar no Deus que tem poder e pode te ajudar. E quando o tempo passar, você não mais aguentar e o coração a dizer, vem socorrer. Se esconder, pois Cristo vai te valer. É Jesus, o meu Rei, Salvador, meu Senhor. Te amar é o meu prazer. Te envolver seus braços com a força do seu amor. Você precisa acreditar no Deus que tem poder e pode te ajudar. E quando o tempo passar, você não mais aguentar e o coração vem socorrer, yeah, yeah. A vida é mesmo assim, começo, meio e fim. Não podes desanimar, te esconder, yeah. Pois Cristo vai te valer. É Jesus, o meu Rei, Senhor. Te amar é o meu prazer. Te envolver em seus braços com a força do seu amor. E quando o tempo coração a dizer, yeah, a vida é mesmo assim, começo e fim. E o coração a dizer, yeah, e quando o tempo se esconder.